Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da podosfera. Começando mais um Fuleiros Pop, e hoje vamos falar sobre um tema que a gente já está tentando trazer aqui podcast há muito tempo, que são HQs, quadrinhos, gibis. Seja lá como você, fã desse tipo de arte, se sinta representado pelo poder da palavra. Então, hoje a gente vai estar com um tema bem mais específico, bem mais saliente, um tema bem mais atual para o nosso tempo aqui do Brasil, que a gente vai estar falando sobre a política dentro dos quadrinhos. E para falar com a gente está com um time de especialistas, apesar de todo mundo aqui odiar essa palavra. Lá do LoL no Mundo, por exemplo, veio ele, Euler Félix. Opa, tô aqui novamente para continuar cagando regras em todos os lugares que eu tô. E ele aqui, Fred. Quando o assunto é política nos quadrinhos, eu sempre fico entre a foice e o martelo. Boa, boa, boa. E vindo de outro podcast muito, muito bom sobre esse tema também, do historiador em quadrinhos, ele, Guilherme. Salve, jovens, aí agradeço o convite e estamos aí para falar de política e quadrinhos, apesar de muita gente achar que esses assuntos não podem se misturar. E ele, o cara mais velho desse podcast, mais sábio, mais experiente, que dorme cedo, tio Albert. Coisa de velho, dorme cedo, coisa de comunista como os Smurfs. Nos quadrinhos. Você esperava uma piadinha, né? Não deu tempo de eu pensar uma, foi mal, cara. Realmente tá todo mundo muito comportado, Fred. Tipo assim, sei lá, vocês estão com medo, calma, gente, pode relaxar, respira. Então, chegamos ao momento aqui, né, de ler os recadinhos do Popcast, que o nosso amigo Felipe, o Relações Públicas, né, do Popcast. Então a gente separou aqui hoje dois recadinhos bem rapidinhos pra dar aí, né, fazer esse feedback, esse retorno do feedback que a gente vai dar pra vocês que deram feedback pra gente, entrando nesse ciclo vicioso. Então, Felipe, quem enviou aqui a primeira mensagem pra gente? Quem enviou foi a Gabriela Santos, aqui de Goiânia, onde eu resido, e ela falou seguinte: queria agradecer por vocês terem feito um episódio sobre folclore e ter explicado as diferenças das palavras e contextos. Acho que a química de vocês é muito encaixada e bem-humorada, e vocês não têm dessas de falar besteira, não. Queria muito que falassem sobre lendas urbanas, se possível. Foi esse o feedback da Gabriela Santos, de Goiânia. Uma fofa, né, Gabriela? Não, extremamente, cara. Eu acho que claramente que ela é uma pessoa, assim como o nosso Felipe, né, que é o diplomata. Ela também é uma pessoa muito versada, né? Na Sim. arte do discurso, de lidar com as pessoas. Sim. E isso não foi um comentário irônico, por mais que tenha aparecido. Sim. Eu queria destacar no comentário dela o trecho acho a química de vocês muito encaixada. Eu achei interessante esse verbo que ela usou. Encaixar realmente descreve com exatidão o que é química. Com certeza. O que acontece aqui, né? Porque a gente se encaixa não só quimicamente, como fisicamente. Exatamente. É cada encaixada nervosa, minha amiga. Depois explicaremos para a leitora o que seria o leme holandês, por enquanto, não. Sim, sim. Acho que está cedo. Inclusive, isso vai estar no cast de lendas urbanas, Sim. que é algo essencial. A lenda urbana do leme holandês e da Lambida Sim, Show. No Lendas Urbanas teremos leme holandês e Lambida Show. Obrigado, Gabriela. E Gabriela, a gente vai deixar pra gravar mais pro outubro ali o Lendas Urbanas, pra lançar em outubro, aliás, a gente pode gravar até antes, pra combar meio com 31 de outubro, que é o dia das bruxas, esse tipo de coisa. A gente vai ter alguns especiais relacionados a terror nesse aspecto. A gente vai ter um futuro especial aí sobre a teogonia e dos contos do H.P. Lovecraft. A gente já tá correndo atrás aqui do Lendas Urbanas, como você já pediu, já tá na nossa pauta e ficha técnica pra entrar aí nas próximas gravações. Então, a gente vai sim fazer o que você tá querendo, não porque você pediu e sim porque a gente quer. É sempre bom deixar claro. Mas o seu pedido é de extrema importância pra gente. Sim, a gente sempre lê tudo. tudo, mas não quer dizer que a gente dê atenção. É porque assim, é tipo as cartinhas da Xuxa, velho. A gente joga tudo pra cima, caiu, a gente lê, entendeu? É tipo assim, Gabriela, a gente não vai fazer por demanda, nem porque os ouvintes querem. A gente vai fazer mais pelo que a gente acha melhor fazer, entende? Então, às vezes vai ter um tema que você quer, Felipe, muito que a assim gente você, faça. Assim você acaba com a magia, cara. Assim você acaba com a magia. Não é assim que você faz. Você tem que falar tipo assim: oi, Gabriela, muito obrigado. Graças ao seu pedido, nós estaremos fazendo um podcast de lendas urbanas. Sim. Mas não é graças ao pedido dela. É, tipo, porque senão a gente vai entrar naquele ciclo vicioso do ouvinte achar que a gente é escravo. Felipe, entendeu? Publicidade. Publicidade, Felipe. Não, eu sei que o Fred vai cortar isso aqui, então por isso que, tipo, não tem muita importância. Até porque só é 5 minutos que a gente vai gastar. Uhum. Então, Gabriela, muito, muito obrigado mesmo por ter ouvido e continue acompanhando nossas listas, as críticas, as resenhas, entre outros conteúdos que a gente tá gerando aí toda semana. Muito obrigado mesmo. Gabriel, quem mais que mandou aqui um feedback pra gente? O próximo feedback foi do Renato. Renato Cassis, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte: ouvi o podcast de críticas sociais nos desenhos animados e adorei. Vocês conseguiram ver camadas em algo que geralmente não valorizam e dão menos valor por ser para o público infantil. Falaram dos desenhos mais adultos, que é a nova moda, e também citaram a Família Dinossauro, que pra mim é a melhor série com essa temática já feita. Continuem assim e tragam mais conteúdo pra desconstruir dessa forma. Esse foi o Renato, de Porto Alegre, nosso ouvinte aí lá do Sul. Não, eu também queria agradecer ao Renato e perguntar se ele também já ouviu o Fuleiros Cult. Porque, tipo assim, por mais que não seja, né, a pegada, né, de desenhos animados e tudo mais, tipo assim, a gente também leva muito esse negócio de desconstrução e tentar tirar algum discurso de dentro dos filmes e sim, tal. Sim, sim, sim. Então, tipo assim, aqui é podcast pra família toda. Cultura! Não, e essa proposta, Renata, aí do Fuleiros Cult, então de trazer qualquer tipo de desconstrução, é porque no próprio podcast, não sei se você já notou por outros podcasts, não sei se você só ouviu de críticas sociais e desenhos animados, mas a gente tem um time um tanto filosófico. Tem um estudante praticamente formado de psicologia, que é o Gabriel. Presente. Tem o José que tá aqui também, que tá rosteando essa leitura de e-mails. Que é um vagabundo, que gosta de pensar sobre a vida. Esquerdopata, né? Que também tá ligado à área da filosofia. Tem o Fred, que já foi professor de sociologia por um bom tempo. Então, sempre tem uma galera realmente engajada nesses meios de desconstrução cultural, social, filosófico, entre qualquer outro tipo de coisa. E o Fuleiros Cult foi exatamente essa proposta que o Fred chegou na mesa pra gente. Ele falou: a gente vai pegar aqueles filmes que a galera cultua como cult, né? Como o cinema coloca como cult também. E a gente vai começar a desconstruir pro grande público, pra que esse preconceito entre, filme cult é chato, filme cult é muito longo, filme cult é isso e aquilo, pra que fique numa linguagem bem próxima, pra que todo mundo possa quebrar esse preconceito e começar a assistir. Porque essas obras, por exemplo, o nosso primeiro podcast que saiu aí do Fuleiros Cult, que foi do Capitão Fantástico, ele é um filme mais mainstream, com certeza e tal, mas tem muita gente que ainda acha ele muito chatão, sabe? E o Fuleiros Cult foi exatamente com essa proposta. Desconstruir, deixar de uma forma muito, muito, muito, muito acessível e de forma que faça você pensar da mesma forma que o filme também quer que tu pense. Então, muito obrigado por ver esse valor social que a gente tenta colocar em quase tudo que a gente faz sobre cash, e continue acompanhando. Só uma dica aí, Renato, a gente vai lançar muitos Fuleiros Cults ainda pra frente, então continue acompanhando todo esse conteúdo que a gente tem, e da mesma forma, as resenhas que a gente tem no site, as críticas, entre outras coisas, eles são com esse embasamento também, então vale muito a pena conferir lá no site. E legal também você repassa, já que você gostou, repasse pra pessoas que você acha que podem aproveitar da mesma maneira que você aproveitou, porque também é um jeito de você, o Fuleiros Cult e principalmente esse podcast específico que você falou que foi das críticas sociais nos desenhos animados, são oportunidades da gente tentar oferecer ferramentas também pra quem tá ouvindo a gente, tentar assistir as coisas com um olhar um pouco mais atento, né? Então é importante, é legal e deixa o cinema, entre aspas, cult, menos chato e um pouco mais acessível. Certo, molecada? Certo, e eu já uso a deixa pra falar pras pessoas. Pessoas, espalhem a palavra do Fuleiros Pop, do nosso querido podcast, pra que consigamos montar uma bela e gloriosa comunidade entre nós e vocês, nossos queridos ouvintes. E se você tiver alguma sugestão de pauta, sugestão de feedback, sugestão de tema, crítica, qualquer coisa que você esteja desejando falar para um dos integrantes ou para todos, ou, sei lá, coisas que você quer tirar do seu coraçãozinho e mandar aqui pro Fuleiros, você pode mandar sua sugestão no e-mail @fuleirospop.com.br. Lá tá aberto para qualquer tipo de manifestação. Você que ouve esse podcast feito com carinho e desatenção, certo? Para frisar, contato@fuleirospop.com.br. E sigam também a gente nas redes sociais, Facebook, facebook.com/fuleirospop, e no Instagram, @fuleirospop, que a gente tá lançando muito material. O Fred, o host do podcast, ele tá fazendo as HQs dele, que é, ele sempre lança um pedaço ou outro ali, que tá muito interessante. O Gabriel já fez resenha sobre o nosso site. A gente sempre tá postando memes no mundo dos quadrinhos, dos super-heróis, memes com toda a cultura pop, sem ter papas na língua, como é nosso segmento sempre foi ter um humor áspero e ao mesmo tempo construtivo. Exatamente. Então, dito todas as considerações, obrigado pra você que mandou o seu e-mail. Semana que vem, ou daqui a 15 dias, leremos outras considerações. É isso. Ficam com o episódio de hoje. Bom divertimento. Como a gente estava abordando mais cedo, em off e tal, é muito engraçado como a política funciona dentro do mundo dos quadrinhos. Não só da forma social, do como se ver o super-herói, ou então como a cadência política também trata o super-herói, ou super-heróis dentro da política também, de seus respectivos universos, multiversos, que assim seja, como os fãs ou vocês querem chamar. E seria engraçado a gente debater... remontar desde lá do início, ali antes da Segunda Guerra, antes de crise de 29, como começaram as graphic novels, que elas eram bastante voltadas para a política da época, não só voltadas para a política da época, mas também como tinham representações dos políticos pegando a mão, às vezes, de um super-herói ou de outro, ou então até, às vezes, esse político se transformando num super-herói da cidade, de certa forma. Então, eu queria saber como vocês veem essa como posso falar, essa remontagem do passado que os quadrinhos foram sofrendo e que hoje em dia a política é abordada de temas bem mais amplos, bem mais precisos, e não só uma jogada de marketing ou de publicidade em geral. Eu acho assim, tem dois aspectos que eu penso desse tema. Você tem uma representação da política nos quadrinhos. Não a política, que é um reflexo, mas não é o objetivo da política, vamos assim falar, do mundo real nos quadrinhos. Então, você tem ali, né, o Hitler aparecendo, como você citou, né, as revistas fazendo... acompanhando o momento político, né, de representar o seu presidente, né, ou fazer menção a DC, a Marvel era mestre fazer isso. Colocava lá um presidente, né, negro na sombra para não falar que era o Obama. Não sei se para não tentar parecer que tinha algum lado ou para não datar demais também a revista. Né? E você tem um outro aspecto de alguns quadrinhos que... são atos políticos, né? A pessoa, ela escreve aquele quadrinho como um reflexo de um momento político que ele está, ou de uma ideologia política que ele acredita, que ele batalha, que ele reflete, né? A respeito desse tema. Então, são duas coisas que a gente vai tratando aí, né? A gente não pode esquecer que cada autor, ele coloca sua visão política dentro dos quadrinhos, né, cara? Ele querendo ou não, né? Não tem como falar que qualquer obra de quadrinho ela é isentona, né? Não é. Esse é um ponto bem interessante, porque o pessoal tem essa esquizofrenia de achar que existem obras isentas, mas é bem como tu falou. E geralmente uma obra, uma fonte histórica, eu falo aqui como historiador, né? Então vou sempre puxar a sardinha pro meu lado, mas... uma obra, uma fonte histórica, sempre vai falar mais do contexto que ela está sendo produzida do que o contexto que ela quer representar. Então, mesmo quando ela não tem a intenção de trabalhar política de forma explícita, ela vai trabalhar com o contexto histórico dela, vai estar ali, colocado ali, impregnado. Não deixa de ser, né? Então, né? Mas às vezes você tem algumas representações políticas que são simplesmente um fato de fantasia. Me lembro aqui, quando Lex Luthor ganhou a eleição e foi presidente dos Estados Unidos, né? eu particularmente, eu acho que daquela fase toda faltou uma puta história, assim, para falar de algo que ele poderia fazer sendo presidente. Eu acho que, tirando Mundos em Guerra, que ele faz uma aliança política com Darkseid e tal, né? Eu particularmente não fiz, mas acho que não é, né? É uma opinião pessoal. E outro que eu lembro é a série da Vertigo, né? O Ex Machina, do 100, que ele é um super-herói que conversa com as máquinas e consegue impedir o segundo atentado do 11 de setembro. Então, com isso, ele ganha uma visibilidade de candidato a prefeito de Nova York, né? E ganha. Então, é meio essa trajetória dele enquanto prefeito. Você vê um outro super-herói político, né? Vocês já leram Ex Machina? Tu falou ali sobre o 11 de setembro? Tem uma série de histórias aí especiais que falam sobre o dia do 11 de setembro. Sim. E como os heróis não eles falharam naquele dia, ou uma coisa desse sentido. Eu nunca cheguei a ler, mas é interessante porque puxa também essa construção da memória, né, sobre esse momento. Se eu não me engano, a do Homem-Aranha é desenhada pelo Romitinha, não é? Romitinha, assim, que tem uma cena horrorosa do Dr. Destino chorando. Ah, aquilo ali é uma bosta. Não. Eu ia ressaltar exatamente isso. Do 11 de setembro, se é quadrinho do 11 de setembro, a gente tá falando de super-heróis, mas tem duas obras que eu acho viscerais. É A Sombra das Torres Ausentes, do Art Spellman, não sei falar o nome direito, cara do Maus, né? E o 12 de setembro, que saiu pela Devir, se não me falha a memória. São histórias curtas, alguns relatos, alguns textos, e tem nomes americanos, como Miguelangelo de Pratia, e outros nomes europeus também. É uma obra bem bacaninha. Sabe uma obra, cara, que eu gosto pra caralho, que ela trata mais a questão política no final, velho? É o Miracle Man do Alan Moore, cara. Cara, aquele final ali é o comunismo, cara, que o Alan Moore coloca. Não sei se vocês já leram. Aquilo ali é o comunismo, cara. Aboliu o dinheiro, todo mundo vai ser de todo mundo. Aquilo ali é lindo, velho. É a melhor coisa do Alan Moore. Mais ou menos. Não, porra. Cara, Gui, não é bonito, não é bonito, não. É foda, velho. Vamos ser sinceros. O Miracle Man é muito foda, cara. E devia ter acabado ali, cara. O que o Neil Gaiman vai fazer também? Mas, enfim. Cara, o Miracle Man, cara, chega no final, a sociedade que ele coloca é uma sociedade ideal, né, mano? Que aí o Alan Moore coloca lá todos os ideais dele, de não ter dinheiro, de o dinheiro é só um papel. Essas fitas lá é bem da hora também. O Alan Moore faz bastante isso, né? Ele emprega bastante uma visão política em várias obras dele. Não é à toa que tem o V de Vingança, o Watchmen, que carregam bastante esse tom crítico que ele coloca. Acho que principalmente, talvez, no neoliberalismo e na onda conservadora que chegou na Inglaterra junto com a Margaret Thatcher. Ele, inclusive, tem isso num prelúdio do V de Vingança, pelo menos na edição definitiva da Panini. Ele comenta um pouco sobre a inspiração dele de criar o V de Vingança e por que ele escolheu aquelas alegorias para colocar na história, né? O Alan Moore, ele tem muito com a questão da política, principalmente pelo tempo que ele viveu, né, cara? Se vocês pegarem a edição que eu tenho do V de Vingança, aquela de capa cartonada que saiu lá da Panini, uma das não, né, a introdução dela lá, escrita pelo Alan Moore, ele coloca lá, tal, falando que nem sabe como que vai ser o futuro, né, porque era o governo da Thatcher, e isso era uma forma dele se rebelar contra ela também, né, contra o governo. E você notando bem esse reflexo aí, como o Elbert acabou de capturar a palavra no ápice aqui, o reflexo foi que as HQs, né, a história do V em si, é uma coisa totalmente diferente do que foi pro filme no geral, né? Porque a ideia dele na HQ era uma ideia um pouco mais sarcástica, não era aquele ideal de povo comum nem nada. Como o filme estava passando por uma época diferente, eles decidiram adaptar de uma forma para uns bom, para outros ruim. O Alan Moore, principalmente, ele detestou o filme. Então, fica bem evidente que, independente de quem esteja escrevendo ou dependente de quem esteja escrevendo, o contexto histórico vai pesar muito naquele momento. Como a gente já falou várias e várias vezes sobre contextualização histórica dentro de quadrinhos, de como cada desenhista, cada autor, quer dizer, desenhou aquilo dali, quais significâncias ele quis passar com cada palavra, com cada balão, qual foi o contato que ele teve ali com o desenhista para falar, olha, faz mais dessa forma aqui, porque vai representar mais aquilo, ou mais isso. Então, fica aquela representatividade muito, muito evidente em certas obras, como o V de Vingança, algumas HQs do Batman, outras do Superman, muitas do Spider-Man. Então, a gente sempre vê esse contexto histórico muito bem elaborado, muito bem posto, e uma crítica, às vezes, velada ou não, a um sistema que pode estar oprimindo ou agradando certo desenhista ou autor. Tem uma parada que é interessante, mano, que a gente até comentou um pouquinho. Comentou um pouquinho não, né? Que a gente tá falando aqui, na real. É que, cara, a história de quadrinhos, ela não deixa de ser uma arte, né, velho? Ela é a nona arte, né, mano? E toda arte, ela representa o seu tempo, né, velho? O V de Vingança, ele representa muito bem o tempo que o Alan Moore escreveu. O início do Capitão América dando soco lá no Hitler, né? Cada arte, ela representa muito bem o seu tempo, né, cara? E a gente vê isso muito bem. Pô, a gente tem um exemplo bom, até que tu falou de representar o seu tempo e tal, né, da HQ brasileira, O Doutrinador, que vai ter filme agora, né, vai ter live action e tudo. Nossa, essa é uma HQ muito emblemática, assim, pelo menos pro nosso contexto, né, aquela de 2013. Eu não cheguei a ler ela porque eu fiquei com muito, assim, muito preconceito, muito pé atrás, e segundo alguns reviews que eu vi na internet, eu acho que eu tava meio certo de economizar meu dinheiro. Mas ela trabalha muito bem com essa infelicidade em relação à política que o brasileiro vem cultivando desde muito tempo, né. O Doutrinador é um personagem anterior aos protestos de 2013. Então ele é um pouco anterior. Ele aproveitou aquele feeling de, né, aquele movimento político, né? Você vê, a política realmente. O gigante acordou. Sim. Refletido. Eu li pouca coisa, só li o primeiro, né? Eu achei um pouco mais simples, mas é legal ver esse trabalho dele nesse tempo todo aí, né, de conseguir lançar esse filme, que vai vir um universo compartilhado com outros personagens também dele. Legal essa ação demais. Vocês citaram do treinador aí, quando eu entrei, os quadrinhos, né, eu leio quadrinhos desde criança, eu comecei com Homem-Aranha, né, eu acho que a maioria, não comecei com Superman, como eu vejo a maioria falando, comecei com Homem-Aranha. E quando você é criança, tem várias camadas ali dentro que você simplesmente ignora. Como, por exemplo, a questão do vigilantismo. Você acha certo o que o herói está fazendo. Isso, de certa forma, tem uma repercussão política muito forte. E todos os super-heróis e vigilantes, anti-heróis, no caso, como é o caso do Justiceiro, que é um anti-herói, o Wolverine, que é um anti-herói, eles têm um aprofundamento muito forte, né? Eles têm uma camada, eles têm um arco. No caso do Justiceiro, ele é um cara que é um sociopata, né? E assassino, mas ele jamais machuca inocente. Tem um episódio em que... Aliás, um episódio. Lá no Silo Max, com certeza vocês já leram o Silo Max, tem até um dos últimos arcos em que uma criança teria morrido em uma troca de tiro entre ele e o cartel mexicano, e ele vai se matar, porque ele não consegue lidar com isso. Então, tem certos arcos que são desenvolvidos nesses personagens, porque eles têm uma consequência de como que eles repercutem politicamente no cotidiano. Aí entra essa questão do treinador treinador é um pouco complexa, né? O doutrinador, ele é um personagem vazio de propósito e de arco. Ele é um personagem que subiu muito nessa vibe dessa, entre aspas, reacionária, né? E muita gente começou a compará-lo com o Justiceiro, sendo que não tem nada a ver. O Justiceiro, ele é um personagem que ele tem noção do papel dele diante da questão política, né? Você vê que o Justiceiro, ele é um cara que ele caça a máfia, ele vai atrás dessa galera que tá... Ele não se enxerga como um cara que vai mudar o mundo. Ele é um cara que ele tá ali pra matar mafiosos, e é isso, ele sabe... Até porque a psique do personagem nunca foi dessa... Ele nunca foi posto dessa forma como o cara que veio pra mudar o mundo, as leis, nem nada. Ele sempre foi muito autocontido, né? O Frank Castle, ele é um cara autocontido no sentido de que ele tá fazendo aquilo porque ele, obviamente, ele não se importa de morrer ou não, mas ele quer levar o máximo de criminosos com ele. O doutrinador, vagabundo! O doutrinador, ele traz um problema, né? Mas eu tenho... Eu tenho a impressão de que ele é um fruto de... um fruto podre de um sistema mais podre ainda, digamos assim. Acho que essa é a crítica dele, não sei. Isso. Posso estar enganado. Não, mas Gui, eu vejo ele dessa forma, mas eu vejo ele como produto do meio, sabe? Um meio social que teve uma consequência social de algo que a lei, a justiça não puniu. E a família dele acabou sofrendo por isso. Uhum. Então, a crítica dele não é só pelo... Não é bem crítica, mas é uma crítica mais velada, até porque quem endeusa o Justiceiro, o Punisher, ele nunca está preocupado com a família do bandido que morreu, nem nada. Ele tá ali porque ele quer ver o bandido bom, bandido morto, e pronto, acabou. Mas as críticas que ele faz é mais nesse sentido de armamentismo, o descontrole de certas áreas regionais dos Estados Unidos, com crescimento de gangues absurdo. Vem o fator social do soldado que volta da guerra todo perturbado. Ele não carrega um discurso moral. Acho que o doutrinador tenta carregar mais esse discurso. Exatamente isso. O Justiceiro, eu sou um leitor ávido das HQs do Justiceiro. Gosto muito do Garth Ennis escrevendo Justiceiro. Mas o Justiceiro, ele não tem essa alcunha. Ele não carrega o mundo nas costas. Ele não tenta ser um ideal. Você vê, inclusive, acho que é no final, no arco Max, que, aliás, no selo Max, que tem aquele arco que os outros heróis vão parar ele. Tem o Homem-Aranha, a galera se reúne, os Vingadores se reúnem pra tentar parar ele. Não é no Max, no Marvel, Marvel Knights. E você vê, né, você vê o lado dele, a perspectiva dele justificando certos atos que, quando a gente olha sobre um outro prisma, a gente considera até absurdo. Porque eles trabalham isso, né, do ponto de vista do personagem. A minha crítica ao doutrinador é que é perigoso você trazer um personagem assim pra um pouco que ele não tem um senso crítico, porque o Justiceiro leu a galera não entendeu a tropa de elite, né, velho? Não, é um pessoal que não tem base de instrução primordial, né, cara? Então você coloca um cara que tá com aquele discurso bem simplista, que igual eu tava repetindo aqui, que é o bandido bom, bandido morto, que é o cara que não mede as consequências das atitudes dele, sendo que na cabeça dele, o ideal dele, ele tá limpando a sociedade de uma certa forma. Então, você chega com esse discurso que é muito fácil, é populista, né, Fred, que se fala? Extremamente populista. É, um discurso bem populista, que acanha bastante o povo. O povo vê o pessoal... você mora num... todo mundo aqui tem violência na sua própria cidade. Sofre, de alguma forma, a consequência disso. Quando chega um cara falando, olha, eu vou eliminar, vou conseguir... E ele, de fato, tá eliminando e tá trazendo... entre aspas, gigantes aqui, um certo resultado, então se cria uma, vamos falar assim, uma palavra jovem, uma vibe em cima desse cara muito maior. Então o discurso, qualquer coisa que ele lançar depois que ele terminou de limpar a sociedade do jeito dele, o povo vai aceitar. Por quê? Porque ele trouxe melhorias que um governo que sempre está prometendo uma coisa ou outra não trouxe. Então fica aquela dualidade assim, de tipo, mano, ele tá fazendo certo do jeito dele e tá trazendo resultados, mas ao mesmo tempo a catástrofe social que está gerando tá crescendo também. Então sempre fica nessa dualidade enorme. Cara, sobre o doutrinador, assim, eu tenho uma visão assim, cara, como leitor de quadrinhos, eu acho foda que nesse período que tá rolando vários filmes sobre quadrinhos, não só quadrinhos internacionais, tipo, da Estados Unidos, como os comics, né, cara? O, tipo, Vingadores, essas fitas assim, como esses quadrinhos brasileiros que estão rolando. É, os filmes brasileiros estão rolando, do tipo, da Turma da Mônica, Laços. O Doutrinador eu acho legal nesse ponto. O que eu acho, tipo, uma merda, é, eu não li, tipo, muito. Eu acho que eu li uma edição ou outra do Doutrinador, assim, bem esporádico. É, como, tipo, a galera não vai entender, que, tipo, não vai, que é, ah, o problema é só os políticos e ponto final. Se a gente matar todos os políticos, acaba os problemas do Brasil. Não é bem assim, né, cara? Eu acho que isso é um ponto que eu acho negativo, mas é, eu acho que é um risco que vale a pena, é, por abrir portas pra outras coisas, né, cara? Pra outros gibis que podem ser adaptados, né, cara? Eu entendo o que o Leolê fala, e eu concordo, de certa forma, que o Doutrinador, ele tá abrindo portas pro quadrinho nacional, inclusive pra entrada do quadrinho nacional no cinema, mas a minha discordância é a partir do momento em que o unilateralismo do personagem, a partir do momento que... É porque ele é um personagem muito... Exatamente, ele é um personagem muito unilateral. E outra, tem outro problema gravíssimo político no Doutrinador. O Justiceiro, ele tá inserido dentro de um universo fantástico. Então aquilo tá longe da gente. A gente não vê mafiosos o tempo todo. A gente não vê, sabe, aquela coisa do poderoso chefão, que é o que o Justiceiro combate. Políticos nós vemos o tempo todo nas ruas, na época de política. E é esse tipo de gente que o Doutrinador enfrenta. E isso é perigoso, é um raciocínio perigoso, porque é a nossa realidade. Então as pessoas estão se acostumando a ver um assassino matando pessoas da nossa realidade, sabe, do nosso cotidiano, que existem de fato. Não que mafiosos não existem, mas fazem parte de uma realidade fantástica em que tem vilões superpoderosos. E o Doutrinador não, ele está inserido dentro da nossa realidade. Isso é extremamente perigoso. Ô Fred, o que você disse realmente é o que coloca a diferença básica e bem nítida, assim, entre o Doutrinador e o Justiceiro em termos de políticas sociais, assim, que a gente está tentando introduzir aqui. Que a gente está pondo no universo que existem seres mágicos, existem situações super extrapoladas que podem até existir no mundo real, sim, lógico que podem, mas que não estão ao nosso alcance. A gente não convive com políticos mafiosos, não no nível que o Justiceiro às vezes enfrenta um ou outro ali, são até raros eles citarem nomes ou fazerem referência a alguns políticos da realidade. Não é muito difícil, mas também não é muito fácil a Marvel, né, de se trabalhar com esse tipo de aspecto. Até porque pode gerar processo e tal, e é uma trabalheira demais para eles, sendo que eles têm um universo muito mais conciso. Agora, o Doutrinador passa exatamente por isso. É palpar, deixar pautável e palpável algo que é comum ao senso comum, que já não é muito legal. Simplificar muito algo que é grave na sociedade e é o jeito que a gente vê o político. Então, se coloca um cara ali espancando um político, matando e pondo esse ideal na cabeça das pessoas em épocas de extremismo que estamos passando, é algo perigoso e algo a se pensar, é algo pra você botar um pouco de freio e a mão na consciência um pouco antes de você publicar, né? Mas se a galera tá comprando, então se tem demanda, tem venda. É por esse aspecto que eu vejo e eu concordo com que o Euler e que você falou aí. Alguns super-heróis que eles são tão fantásticos que parece que esses heróis não trazem nenhuma carga política, né? Você vê, por exemplo, o Superman, aí você pensa, o que que Superman traz de política, né? Só que parte dos meus conceitos morais, eles vieram dos quadrinhos, porque era a base que eu tinha quando eu era criança, né? Um moleque nerd sem amigos. Então, é parte dessa parte de moralidade, do porquê de você fazer ou não fazer determinadas coisas, veio daí. Você imagina, então, uma criança ou uma juventude que cresce lendo, sei lá, Deadpool e que lendo Doutrinador. Isso é um perigo muito grande. É importante haver essa responsabilidade na hora de se criar quadrinhos. Eu tive um medo muito grande quando eu publiquei Life Hack, aquele quadrinho que o Gabriel fez a review lá no site, porque eu tava com muito medo de deixar o vilão muito unilateral e de parecer que eu estava elogiando o vilão por ele ser massa, por ele ser um cara muito legal, porque isso de certa forma cria uma repercussão e a questão da identificação. Então é importante você colocar o personagem como anti-herói honestamente. Olha, ele é um anti-herói, ele tem suas falhas, tem seus erros. A partir do momento que você coloca esse personagem agindo, partindo pro absurdo e tenta vender ele como um herói, isso é um problema muito grande para alguém que ainda não tem um senso crítico formado, e principalmente para quem vai formar o seu senso crítico através dos quadrinhos, cara. É um problema muito grande. Não, cara, sobre essa questão da formação de um senso crítico, o Deadpool, mano, ele é um X-Men, né, cara? Ele tá no universo do X-Men. E a gente não pode esquecer, cara, que os X-Men, eles foram criados pra mostrar como uma minoria ela é vista, né, cara? Eu acho surreal de uma galera que fala que é fã do X-Men e ser preconceituoso, mano. É surreal uma fita dessa, cara. Mas, não, é xenofóbico, o pior de tudo, né? Não, galera, eu conheço a galera que, tipo assim, nossa, eu amo Wolverine, eu amo a Fênix, eu amo não sei o quê. Aí você fala, King West, por exemplo, aí você fala, pô, e seu vizinho maranhense, como é que tá ele? Meu Deus do céu, eu queria que voltasse pra terra dele, não sei o quê. Cara, entende? É um nível, assim, que eu não... não sei nem o que falar, fico com muito ódio. Sim, eu tenho a impressão, assim, de, as pessoas que enxergam quadrinhos e qualquer outra fonte, assim, com essa ingenuidade, tipo, de não reclamar muito sobre o conteúdo, achar, não, poxa, é quadrinhos, não tem problema. Eu acho que isso aí eu vou de novo puxar a sardinha pro meu lado, é que isso é falta de aula de história, gente, porque a gente, de novo, né, a gente comentou no início do episódio, não existe imparcialidade, então você não pode tratar uma mídia qualquer produção humana como algo ingênuo e algo que não tem a intenção de te passar uma ideia de alguma coisa, seja lá o que for, né? Seja político. Que não tenha, no mínimo, um discurso oculto ali no meio. Exatamente. Ou pelo menos, cara, até estético, desenhista que vai fazer o personagem. Mas é assim, né? Uma estética ali também, e isso faz parte do que ele vê. Sim. Né? O que o Fred disse é muito acertado, porque HQs, quadrinhos, gibis, independente do que seja, eles são feitos para um público, querendo ou não, infantil. Então é ali que a criança está começando a criar um senso, vamos pôr assim, entre aspas, crítico, social, entender, como o Fred mesmo falou, os valores que ele tinha quando criança eram totalmente tirados dos quadrinhos. Então a gente tem que ter essa responsabilidade sempre, e ou não deixar a informação explícita demais para não entregar, tipo, olha, é isso aqui que a gente pensa, é isso que a gente quer que você pense, ou é aquela coisa, sempre tentar trabalhar com a dualidade das coisas, tipo assim, olha, existe o bem e o mal, mas nem sempre o que é bom é certo, e nem sempre o que é mal é errado. Então, às vezes tem um HQ ou outro ali mais com uma política mais incisiva, que eu acho mais agradável. Agora, quando parte totalmente para aquela coisa, ah, não, existe o bem e o mal, e o bem sempre vai ser bem, e o mal vai sempre ser mal. Sendo que, necessariamente, no mundo que a gente vive, não é bem assim. E para a construção de uma criança, a maioria das vezes, isso não fica muito bem explicado, sabe? Só quando ela tá lá mais na frente na vida, que ela, lógico, com experiências, tradições de família, tradições sociais, ela vai aprendendo uma coisa ou outra para saber discernir o que é certo e errado para ela. Mas eu tô pondo como base aqui, como o Fred mesmo falou, que foi os quadrinhos, HQs pra ele, eu acho importante não ser tão escrachado e ao mesmo tempo não ser tão oculto. Tem que dar uma opinião e deixar a pessoa pensar. Tem que dar aquele... Pode ser até um final de plot twist, pode ser um cliffhanger pra outro quadrinho, outro HQ, mas que faça o leitor pensar de duas formas diferentes e não só unilateralmente... Cara, você eu só posso complementar, claro, uma coisa, claro, que você falou, Gui. Mano, independente de tudo, cara, ela estando exposta ou não, o gibi ou qualquer outra forma de arte ou produção que rolar, ela expressa algo. O Superman, velho, o Superman, todo mundo pode achar, como o Fred tinha falado no início, ah, às vezes não tem nada de política, mas, cara, os ideais do Superman são os ideais norte-americanos. E os ideais norte-americanos expandidos pro mundo, saca? O Superman, ele é o maior herói de todos os tempos, ponto. Não tem outro, quem dizer que é outro tá errado, velho. É o Superman. E o Superman, ele é o maior expoente da visão norte-americana, do ideal norte-americana, do cara, tipo, que acha, da moral norte-americana, é isso. Independente de ele tá colocando isso lá ou não, ele é o maior expoente, tá ligado? Concordo contigo. Deixa eu complementar aqui. Pena que é interpretado pelo Henry Cavill. Pronto. Sacanagem. Eu tenho uma interpretação pro homem, sem ficar polemizando demais a questão do homem de aço, né? Não, Zack Snyder filme, é meu, né? Deus, e nada faltará. Para com isso, gente. Zoeira. Interpretação política. Pode derrubar ele aí, Fred? Não se discute, pô. Não se discute. Se ele quer louvar o Zack Snyder, deixa o cara. Não pode discutir religião, cara. Tô brincando, gente. Eu gosto do Homem de Aço porque, pra mim, ele é a interpretação do que eram os Estados Unidos naquele momento. Ou seja, esse discursinho que a gente vê todo amigado de uma nação soberana norte-americana toda bonitinha, que é muito presente no rock, né? Rock lutador, aquele que ele luta com o Ivan Dragon, esse tipo de coisa. E esse discurso já não desce mais. E aí, o que que era aquele momento norte-americano? De Palestina, de Oriente e tal. Os Estados Unidos eram uma coisa que estava incomodando o resto do mundo. Uhum. E você não aceitava mais. Ele era o alienígena. Um alienígena que te incomodava um ser apático, né? Como o Homem de Aço do Snyder. Essa interpretação eu acho bacana. Pelo menos é a minha interpretação. Por isso que ele me cativou. Isso casa bastante com o que o Euler disse sobre aceitação de minorias na sociedade, aceitação de pequenos grupos, aceitação de imigrantes e tal, porque foi a mesma coisa dos X-Men pro Superman. Cara, não tem diferença quase nenhuma. A diferença é que, assim, botando num contexto bem mais cultural e social, é porque, como todo mundo meio que sabe, pode ser mito ou não, que os X-Men foram baseados na história do Malcolm X e do Martin Luther King, que é a luta do separatismo versus a agregação. Então, cara, é tão nítido aquilo, e você vê isso tão vivo nos personagens, tanto no Xavier quanto no, inclusive, no Eric Lancher. Sim, eu concordo contigo plenamente. Mas, você vê, sabe, a história, a política, a história, o contexto social ali contado. Agora, quando eu enxergo um pouco o Superman, é aquele ideal assim, olha, ele é um alienígena, a gente não aceita, mas vamos usá-lo, ele é o extremo, do jeito que a gente quiser, daí ele vier, como é o próprio Cavaleiro das Trevas, por exemplo, que ele é usado como uma marionete ali, pronto. Ele tá seguindo os ideais do presidente atual, e vai fazer o que ele quiser pro presidente, pronto, acabou, é isso. Então sempre viu mais o Superman nesse ponto de vista. Tipo, ele é o imigrante que foi feito de pedreiro, saca? Ele é, você vai ficar na pior casa, no pior setor possível dessa cidade, e vai trabalhar feito um condenado pra gente não te dar valor nenhum no final. Só, sei lá, fazer uma estátua sua, porque, sei lá, a gente tem que dar um tipo de valor pra você, pra sociedade que te ama tanto. Mas no fundo a gente não gosta de você, e a primeira oportunidade que a gente tiver de te substituir, a gente vai fazer. Eu sempre enxerguei dessa forma, assim, a política ali dentro do mundo do Superman. Cara, então você tá enxergando que nem o Lex Luthor, então, tá bom? Só pra não... Desculpa, Tô me segurando aqui meus planos imobiliários, desculpa. A política dentro do universo do Superman, ela é tão óbvia, porque tanto o Jerry Siegel quanto o Joe Shuster, apesar deles serem acho que o Joe Shuster, se não me engano, é canadense, mas é filho de imigrantes judeus, assim como o Jerry Siegel também. E o Superman é o quê? O Superman é um imigrante, né, que vem ilegalmente para o nosso planeta e tem que lidar com a rejeição e com a aceitação da humanidade em relação a ele, e traz todos aqueles valores, né, do povo dele para cá, que apesar de esses valores serem transmitidos através dos pais adotivos, né, mostra, a gente sabe que na família dele, né, teve até uma série recentemente baseada, não sei em que, eu sei que você tá falando, é bem bosta. Mas uma série bem... Parte desses... Que série hoje? Krypton? Nossa, cara, fazer um prequel, vamos fazer uma série... Como se alguém se importasse, né? Ninguém se importa com Krypton, cara. Mas, tipo assim, é isso, né? É uma crítica, é uma forma deles dizerem, olha, gente, é isso, sabe? Os caras estão falando sobre imigração, os caras estão falando ali sobre aceitação e tal. E aí o cara assiste o Superman, né? O norte-americano médio assiste, gosta, e aí sai da sala de cinema e fala, ah, eu gostei do filme, mas eu não gostei que tinha muitos mexicanos aqui na sala de cinema. É tipo assim, aqui cabe a pergunta, se o Superman conseguiria pular um muro com o Trump. Não cairia, né? O Superman, ele seria deportado e seria criado em algum país aí da... Não, mas, tipo, a gente sabe que fica bem nítido que é o... Vamos pôr, por exemplo, na animação do Batman... Mas se for loiro do olho azul, né? Se tiver... se for loiro, aí passa. Passa fácil. Nem pergunta, nem vê identidade. Se tiver a minha pele, aí já é jogado pra fora do muro. Não, é porque, tipo assim, todo mundo aqui assistiu a animação, creio eu, do Batman Cavaleiro das Trevas ou até os HQs, qualquer coisa assim, tipo, é literalmente uma representação do Ronald Reagan, que não tem muitos diferentes ideais do atual presidente, do Trump. Não que a gente tá querendo atacar Trump, nem política. Eu quero atacar aqui, não. Tá bom, então vamos. Vamos. Ué, esse não era o motivo do podcast, não era atacar o Trump? É, porra, assim, então eu tô saindo, então, peraí. O ponto que eu tô querendo colocar é que a gente nitidamente nos quadrinhos que, como eu já disse anteriormente, que o Superman é só um fantoche ali usado pra livre espontânea vontade do governo e só o presidente literalmente manda nele. Ele é um exército de um homem só que a gente vai mandar lá pra atacar a União Soviética e tal. Pondo isso no contexto atual, qual é o primeiro país que o Trump mandaria o Superman atacar? Eu li pouquíssimo do Superman, não posso falar muito do Superman, até porque eu não leio muito DC, né, cara? Ah, fica aí assim. Ah, então você já tá errado, né? Já tá errado. O que você tá fazendo aqui? Mas, até porque a Marvel não tem classe, então você não tem que ler lá. Mas, enfim. Big flat. Uma porrada, agora. Concordo. Não, mas. Olá, Marvel, sabe por quê? Sabe por que não tem clássico? Eu e o Guilherme tava conversando isso mais cedo. A gente estava remontando aqui a política da época da Segunda Guerra Mundial, onde o incrivelmente tinha alguém manda mensagem pro Caruso aí. Não, mas é sério, é que tipo tinha muita política da época da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o Batman, Robin e Superman sentado no cano de canhão, o Superman, sim, sei lá por que, pulando de paraquedas, o Batman entregando chocolate da Hershey's para soldados na guerra, o Superman entregando pacotes de cigarro Marlboro para os soldados na guerra. Então, tipo assim, entendi o ponto que eu tô querendo chegar. Realmente, os clássicos remontados para a política daquela época não só eram clássicos como quadrinhos muito bons, como o surgimento ali do Coringa, como o surgimento de alguns vilões, ou como as histórias mais clássicas sendo montadas e remontadas e recriadas desde os primórdios ali da década de 20, 30, 40, 50 e dali para frente, sendo que a Marvel não é que começou atrasada, mas não tem aquele saudosismo que tem a DC em certos pontos. É dessa forma que eu vejo, mas não quer dizer que não tenha quadrinhos bons. Mas eu acho a maioria um lixo. Isso é uma outra discussão. Eu que a Marvel não tem clássicos. Eu adoro os quadrinhos da Marvel, mas infelizmente sou obrigado com... Eu concordo que a Marvel não tem clássico. A DC, ela tem clássico, aí passa 5 anos fazendo merda, aí tem um clássico. Eu acho que definição de clássico é aquela história que serve de base, que influenciou outras obras depois. Sim, certo. Cara, então, se a gente for pegar... DC tem mais clássico. Isso é um fato, né? Não, eu sempre falo assim... Todo mundo sabe que a Marvel copia. Não, cara, eu sei que a gente fugiu da pauta, mas o Gui falou que ele sempre puxa pra sardinha dele, que ele é historiador, mas eu sou sociólogo, né, cara? E eu sempre puxo pra minha também, né, cara? Pra mim pegar, tipo, pra discutir alguma coisa, eu uso a questão da sociologia comparativa. O que a gente tem como clássico? O Watchmen, cara. Vamos comparar... Eu sei que não tem como comparar nada com o Watchmen, né, cara? O Watchmen é incomparável. Mas... mas, tipo assim, cara, pra mim definir uma parada que é clássico, ela tem que ter feito, tipo, no mínimo, o que o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas fizeram, que é ter influenciado toda a indústria de quadrinhos, no mínimo, tá ligado? Não dá, né? Impactar mesmo. Porque o Watchmen chegou com os dois pés na porta e, tipo, se você comprou encadernado, que com certeza aqui no Brasil veio a edição completa já, mas eu fico imaginando pras pessoas que foram recebendo as historic novel da época do Watchmen, cara, que deve ter sido incrível, tipo assim, ansioso. Fica ansioso pro próximo. Tudo bem que o final das HQs eu não concordo muito, eu acho. Acho um pouco, né? Não vou nem falar aqui pra não gerar responsabilidade. É, então, era vamos muito começar. Vamos começar, cara. Vamos começar que você não pode discordar do Alan Moore. A gente começa assim. Você não pode discordar. Mas enfim, Esse argumento é irrefutável, tá completamente correto. Não, eu não posso discordar do Alan Moore, porque ele te convida pra porrada se você discordar. Eu quero ganhar. Não, porra, onde? Não. Pra porrada é o Ibol. O Alan Moore vai te mandar um feitiço de cobra. O Alan Moore é o magão da porra. Do mundo, cara. Mas o Alan Moore, cara, na época, pro contexto social da época dele, foi bom. A história que ele escreveu, HQ, beleza, foi linda. Pro contexto histórico que a gente tava vivendo na época, se não me engano, é 2005, 2004 o filme, já é outros 500. Já é totalmente outra coisa. É, mas aí voltando pro filme do V de Vingança, é porque o HQ, ele é um anarquista. No filme, ele é liberal, porra. Não, live left. Cagar no mato. Não, cara, vocês estão aqui cagando regra em cima de um filme que tem uma mulher careca chorando na chuva e se libertando das amarras sociais. Pô, não tô Pô, mas voltando um pouco pro tema, né, cara, que a gente tá gravando. Tem tema aqui, né? Uma coisa que você tava falando aí do Superman e tal, ser usado. O Watchmen, ele é isso, né, cara? Ele é o Dr. Manhattan, que ele é usado pelo governo americano, né, contra os soviéticos, né, cara? E uma coisa que eu ia falar na questão do Doutrinador, né, cara, que a gente tava comentando sobre algo, tratar de algo real ou não tratar de algo fictício, eu acho que vai muito de quem escreve, de como escreve. Não falando que quem tá escrevendo o Doutrinador é ruim, tá ligado? Não tô falando isso. Não. Cara, não sou eu que estou falando, não. Mas assim, cara, o Watchmen, ele trata muito bem da época que ele tava sendo escrito, de como a gente tava com medo. Não a gente não, né? Que eu não tava nem nascido naquela porra. Mas de como se tava com medo de uma guerra nuclear, e ele escreveu de uma forma muito bem. E isso eu acho que é muito da genialidade do Alan Moore, cara. O Alan Moore, ele é foda. Ele consegue expressar nas histórias dele as questões políticas muito bem e de uma história muito bem escrita, né, cara? Então, acho que junta os dois e forma um clássico que só tem na DC, né, cara? Então... Chupa mais Vértigo. Tá. Acho que falando nisso, a gente pode até trazer o selo Vértigo aqui pra colocar em pauta. Sim. Que é absurdamente sensacional e maravilhoso, assim. Eu quero pontuar uma coisa aqui, que tipo, o Fred sabe, acho que eu já falei pro Froehler, pra mim, assim, da DC, o que realmente presta, assim, de agregados, é praticamente só o universo Vértigo, saca? É tipo, é o meu predileto de longe. DC eu só leio o Vértigo. Não, eu também, você sabe disso, eu só leio o Sandman, praticamente. Então, tipo, cara, eu amo muito o universo todo o universo agregado ali da Vértigo. É aconchegante, né, o universo. Sim, e outra, os fatores sociais e políticos que a Vértigo expõe e traz são totalmente, não é só deturpado, mas é totalmente palpável, tipo, é aquela favela de minorias excluídas, é aquele então, cara... Pode falar, Fred. Essa é a deixa pra eu citar aqui, uma diferença muito grande entre DC e Marvel, que essa questão da a inserção da política dentro do universo, porque você... Claro, você tem política, a DC ela insere política dentro do universo dos seus super-heróis, né? Batman, Superman, mas a Marvel ela faz isso de uma maneira muito mais orgânica. Então você vê, por exemplo, o Homem de Ferro e a existência do Homem de Ferro e como que isso repercute na sociedade e como que a existência do Homem de Ferro repercute na própria vida dele, na questão empresarial. Você vê, por exemplo, o Homem-Aranha, ele tá sempre com problemas socioeconômicos, ele está sempre repercutindo naquela parte da cidade ali, em termos de violência, né? Está sempre saindo no jornal que o vigilantismo do Homem-Aranha está agravando o problema da violência. Demolidor é um exemplo bom. Tá? A DC, ela vai muito pro absurdo, é muito pro fantástico, é tudo muito cósmico. É tudo muito extrapolado, até dentro da própria política. São situações bem... bem identificação. Sabe, como é que eu vou me... Quando eu era criança, eu falei que eu comecei lendo Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha era o Peter Parker, um adolescente, sem amigos, nerd, com problemas de tímido, né, essa coisa toda. Quem era o Superman? Superman era um cara de 2 metros de altura, musculoso. Então, tipo assim, por mais que ele se disfarçasse de Clark Kent, sabe, Não. É o Superman sendo disfarçado de Clark Kent, né? Ele não era aquilo. Então, o Peter Parker, ele continuava. Tem um HQ que eu acho que era uma do Homem-Aranha, uma das. Eu não vou lembrar agora, até meu sobrinho rasgou. Que eu não lembro quem desenhava, mas ela era desenhada bem naquele estilo quase que Alex Ross, mas não era Alex Ross, era pintura meio que tinta, assim, aquarela, uma parada assim. E tem um momento em que o Peter Parker ele tá enfrentando um grupo de criminosos em uma warehouse lá, um armazém, e ele tá com muito medo, cara. E nesse momento, é uma das primeiras lutas dele, e nesse momento ele tá dizendo: nossa, esses caras vão me atingir, esses caras vão me acertar, todos eles estão armados. Enquanto ele pensa isso, no balão, ele tá fazendo piada. Então, tipo, tem uma repercussão ali, sabe? São personagens vivos que fazem parte da realidade. A gente pode se identificar mais. Tem esse fator de identificação e tem um fator político também por trás. E os heróis da DC, eles não me trazem isso, né? É um pouco difícil eu me identificar com um psicopata que se veste de morcego pra bater em... Psicopata direcionado, você não vem falar mal do Batman aqui. Pra linha de tiro, né? Não, mas aí você tá pegando um extremo porque o Batman... É o cara que tá propondo um gulag no sertão. Esse é o tipo de pessoa que a gente tá tratando aqui, falando mal do Batman. Que credibilidade tem um ser humano desse? Mas eu prefiro o Gulag do que o Arkham Asylum, né, cara? Tá, mas vão... Meu Deus do céu. Sacanagem. Né? Vamos voltar, a gente citou pro Homem-Aranha. O Homem-Aranha teve algumas capas polêmicas que envolveram a questão política de claramente o autor defender o Barack Obama, né? Então ele colocou o Barack Obama nas capas na época da campanha política, né? Mais do que isso, o Eric Lasser com o Savage Dragon, ele apoiou também claramente o Barack Obama, colocando inclusive o então candidato dentro da HQ junto com o protagonista, né? Vocês acham que isso é muito pro quadrinho ou é um recurso que pode ser usado numa boa, deixando claro a intenção desse sim, cara. Pode ser deixado numa boa, mas é crime. Depende, se for em campanha eleitoral, é crime. É isso. Então, isso é pesado. Mas assim, cara, eu não tenho problema com isso, tipo, se tiver me deixando claro que essa é a intenção, tá ligado? Eu não vejo problema com isso, eu compro se eu quiser, eu leio se eu quiser. Tipo, se tá me deixando claro que a intenção é essa e não, tipo, por meio dos panos ali me fazer querer votar em alguém, aí eu acho complicado. Agora, se tá deixando claro que... porra, tô aqui pra apoiar o Barack Obama mesmo, e tá aí mesmo, tá essa porra, e é isso aí não tem problema nenhum, cara. Ô, Euler, eu acho que você tá querendo também dizer que você também tá querendo ser chamado de burro pelo autor, né? Porque, sim, tipo assim, você joga. Não, mas essa é a verdade, porque, tipo assim, o autor escrachar ali que ele tá apoiando do início ao fim é uma coisa. Agora, ele colocar uma diquinha ali, outra ali, pra você ficar na. Ah, será que tá? Não, velho. Se você tá apoiando, coloca o pau na mesa, pelo amor de Deus. Eu odeio esse tipo de cara em apoio mais político ou social. Que é aquela coisa que eu já reclamei em outros podcasts sobre a Netflix, que é o seguinte: você pega um tema polêmico, vamos pôr personagem de quadrinhos aqui, Jessica Jones. Ah, vamos falar de abuso sexual, vamos falar de machismo, de opressão feminina na sociedade, de mulher que não tem voz, de como ela tá lidando com isso, alcoolismo, vários temas. A gente vai colocar, tipo assim, A gente não vai aprofundar nisso, a gente vai jogar aí na mesa e vocês que decidam o que a personagem é pra vocês. Não é aquela coisa, tipo assim, a gente tá fazendo uma crítica social sobre a personagem que é bem profunda nos quadrinhos, é bem complicada, é bem complexa. A gente tá fazendo uma série de 13 episódios pra contar sobre isso, mas no final das contas, sabe o que a gente vai fazer com você, seu otário? Nada. A gente só vai jogar essas informações aqui na mesa e você pense o que você quiser. Não é aquela coisa tipo assim, não, a gente vai fazer uma crítica social dura. E cara, eu vou só trazendo um outro polo, cara, e eu gosto de uma coisa bem escrita. Tipo, eu sou um leitor de quadrinhos que lê todos os tipos de quadrinhos desde que eles sejam bons. Eu não tenho essa parada de, eu só leio heróis ou, sei lá, enfim. É, tipo, se a parada quiser me vender, tipo, por exemplo, você falou da Netflix, o Sense8. Sense8, pra mim, cara, ele é uma série merda, bosta, que... Ah, não vou aceitar. Não vou assistir. Alguém chamou esse cara pro podcast. Realmente você foi, cara, muito baixo. Não, cara, eu vou falar a real. Eu não vou te convidar mais. Só queria deixar bem claro aqui, que o Lenê vai fazer isso. Eu sou desconvidado no podcast. Deixa eu terminar, cara. Eu vou explicar o porquê que eu não gosto. Eu acho uma série ruim, tá? Que ela se vende pela diversidade. Eu não concordo. Vocês podem ir. Diversidade? Cara, o Sense8. Eu acho que ela se vende pela diversidade. O Sense8, ela se vende pela diversidade. Tratando a política não só como uma questão de candidatos e política institucionalizada em si, tá ligado? Ela se vende pela diversidade e não é algo que eu goste, que eu acho que... Não que eu não goste, mas não é algo que me agrade, porque eu acho que é uma série ruim. Se for pra tratar a diversidade, por exemplo, eu acho que o X-Men, ele trata bem melhor do que isso. É uma série ruim. Já descobrimos o xenofóbico, homofóbico. A série é totalmente vendida como a série da diversidade. Eu vou mandar o dono da máquina nessa casa. Eu acho que a série foi absorvida pela militância depois, mas inicialmente não foi? Não, mas inicialmente não, mas depois ela virou, cara, virou uma série da diversidade. Tem uma crítica, cara. Eu não vejo o problema em ela ser vendida pela diversidade. Eu acho ela só uma série ruim e ela não me pega por isso, cara. É uma questão de opinião. E opinião é que não nem te pega porque, né, você não é gostoso. Você não é aquele momento lá. Que vergonha. Ah, pô. É o chatão que foi convidado pra suruba e tá reclamando no grupo do WhatsApp. É tipo, ei, galera, vocês não convidaram. Isso é isso, cara. Porra. Não, a série é uma merda, cara. É uma série que é brasileira. Né? Isso. Vocês têm que fazer um podcast sobre Sense8 agora e me convidar só pra me falar merda, cara. Não, eu assisti. Porque. Porque o Sense8 é aquela série que eu assisti inteiro só pra falar mal com propriedade, cara. É isso aí, velho. É uma merda, velho. Para com isso. Não. Pelo menos eu é uma pessoa que vai até o final das coisas pra falar com propriedade, né? Porque a gente conhece muita gente aí que não assiste dois episódios e fala merda. Pelo menos eu assisti até o fim pra falar mal, falar merda, cara. Eu falo merda com propriedade. Pô, mas a cena da suruba não te convenceu que essa é boa? Como assim? Sério. Tem mais diversidade que suruba? Não tem. Então, acabou essas argumentos. Eu acho a Jessica Jones, por exemplo, uma heroína muito... Heroína não, né? Ela é aquilo. o que ela se dispõe a fazer é muito complexo, é muito profundo. Os temas que abordam toda a vida dela, o caminhar, seja familiar, seja o passado dela lá, esqueci, o Kilgrave. Então, tipo, tem toda uma carga muito grande que é muito bem explorada, na minha opinião, lógico. Os quadrinhos com toda aquela política envolvendo até o alcoolismo, que é o principal problema dela, e também os traumas passados, né? Sendo que, às vezes, quando vai transpor isso pra série, por exemplo, outro exemplo é o Demolidor, que o fator social no Demolidor da vamos pôr assim, como a pobreza, é muito evidente, cara. Você lê Demolidor... A sujeira urbana, né? Sim, a cidade é quase um personagem à parte. Sim, porque, tipo, o Demolidor, do Punisher, até às vezes que tem o trio ali, Homem-Aranha, Punisher, Demolidor, é um traço de cidade suja, ruim, suburbana. É quase uma Gotham. Então, tipo... O mais próximo da Marvel ter de clássico é o Demolidor da Queda de Murdock e o Demolidor do Frank Miller, né, cara? Que é onde o Miller, ele consegue fazer a cidade ela ser um personagem tão grande, tão importante quanto o próprio personagem que ele tá escrevendo, né, cara? Que é toda essa... Pode falar. E pra quem, assim, ouvinte que não conhece a Queda de Murdock e tal, procura aí. Assista, assim, a série do Demolidor, porque essa eu indico, assim... Não tem aquela profundidade, como eu tô falando. Eu acho um grande problema da Netflix com série de heróis e com a política em si, como foi o caso do Punisher, com a era que o... Quer dizer, a era armamentista não, porque até hoje está nessa era. Mas a discussão sobre armamentismo que eles quiseram colocar, mas é aquela coisa muito rasa ainda. A questão social do Demolidor da pobreza, né? Da sublocação de certas classes... sociais, que é o pobre ali que tá sendo despejado do seu apartamento, que é ele mesmo que não tem dinheiro para quase nada. Então, sempre tem agregadores ali que poderiam ser explorados da melhor forma possível, mas eles preferem partir pro lado da fantasia porque é o que atrai público, porque o povo quer ver lutinha, porque o povo quer ver ninja dando espadada em arma. E cena do corredor, né, cara? Cena do corredor. Não, mas eu vou reclamar da cena do... Assim. Da cena do corredor, porque foi boa, Euler. Foi muito boa. Não, só um momento jabá, você... Sim, dois planos de sequência, né? Na primeira temporada, que é aquele no segundo episódio, que ele vai buscar um menininho lá naquela boca de fumo, sei lá o que é. Hora pra caramba, porra. E é aquele quando ele tá contra os motoqueiros lá, que cara, aquilo dali é porrada, velho. Aquilo dali lembrou muito o Old Boy, cara. Sim, porra, não, pra caralho. Em... então imagina isso. Só um momento jabá aí, você vai lá, lê o Queda de Murdock e escuta o Nono Mudo sobre a Queda de Murdock. É muito bom, porque o Albert tá nesse, não tá nesse. Não, o Albert não tá nesse, não, eu acho. Tem certeza? Tá não? Eu ouvi os três de vocês seguidos, e eu sou muito fã de Demolidor, é um dos quadrinhos prediletos da Marvel. Muito, muito fã mesmo, ainda mais da era do Frank Miller, Queda de Murdock, a época lá que ele separa, que ele e o Frog se separam como advogados e viram notícia no mundo todo. Nossa, os advogados mais fodões do mundo, não sei o quê. Ou então as histórias do Demolidor defendendo metade da... Que eu acho muito incrível. Tipo assim, do nada tá lá o Matthew Murdock com a pastinha dele falando: olha, eu sou um cego advogado e tô aqui pra fazer milagre. Eu gosto muito da saga do Brian Michael Bendis no Demolidor com o Alex Maleev desenhando, que eu acho incrível o desenho do Alex Maleev. Eu acho que ele reforça muito bem essa questão mais urbana do Demolidor. Sim. Porque sim. É muito sujo, assim, a arte final também e as cores. A arte, né? Do Maleev. Cara, a arte do Maleev foi o que me fez comprar essa revista, né, cara? Porra, que eu adoro demais. O Bendis, ele não me agrada muito, não, mas a arte do Maleev, ele... cara, eu falo que eu sou velho porque nada me agrada nessa merda. Se mudou de gibi, eu não sei porque eu continuo lendo, mas o Bendis, ele... mas, eu vou ser honesto aqui contigo. Eu li poucos dos 952, bem poucos, assim, porque eu, tipo, tanto faz de ser a Marvel, eu gostei bem pouco, assim. Sabe o que é bem pouco? Aí eu prefiro ficar relendo, sei lá, Sandman, Constantine... Eu só leio coisa fechada, velho. Eu não começo a acompanhar nada disso. Eu não dou conta mais não. Acompanhar as histórias não tenho saco nenhum pra Homem-Aranha, sabe? Não, eu gosto. Eu gosto de ler coisas mensais, tudo sai na banca. Eu ainda vou na banca todo dia. Eu sei que tem as mesmas coisas, mas todo dia eu passo na banca. Eu sei, eu tô no grupo, vocês anunciam, ó, tal coisa tá por R$20, então. Cara. Não, tipo, eu vou todo dia na banca, mas, cara, eu leio. Eu leio pra falar mal com propriedade, cara, que é o que eu gosto de fazer, velho. Mas o Demolidor, ele é uma... O Alex Maleev, cara, voltando pro Demolidor do Benz, o Alex Maleev, ele tem um tipo de arte que casa bem com o Demolidor, né, cara? Tipo, eu sou fã do Romitinha, né, cara? Eu sou de ser fã do Romitinha. mas o Romita é meio mala, né? Não, cara. O pessoal não gosta disso. Fã do John Romita, que desenha todo mundo igual? Exato. Nossa. E todo mundo pera aí. Esse camarada, pera aí. Velho. Eu achei. Não, pera aí. Se vocês só falar mal do Romitinha, eu vou me retirar daqui, gente. Calma aí. Vamos ter calma. Desenha todo mundo com queixo quadrado igual. Assim, não. É um bando de Romitinha. Calma aí. O Frank Miller reescreveu pro Demolidor. Eu acho que é cara, o Romitinha. Ó, isso é verdade. Lavem a boca imunda de vocês pra falar do Romitinha, tá bom? Vamos começar assim. O réu que fica espalhando que o John Romita desenha bem demais. Ai, meu nossa, tá maior certo. Desenhista de todos. E tá certo. John Romitinha. John Romitinha. É bom pra desenhar objetos. Exato. Cara, o Romitinha é bom, velho. Começa. Eu tô perdendo a paciência aqui, caralho. O Logan, o meu guri desenha melhor que o John Romita. Porra, desenha não. Não, tô vendo. Então, um lápis de cera no rabo e desenhar no papel sai melhor do que o John Romita, na moral. Não, porra, tá errado. Vocês estão tudo errado. Vocês têm o direito de estar errado, mas não têm o direito de falar mal do Romitinha. Vamos começar assim. Ai, ai, ai. Mas, enfim, cara, voltando ao podcast, como é que... mas falando sobre o selo Vértigo, eu queria trazer uma HQ, uma série aqui à tona, que não sei se todos conhecem, mas é Transmetropolitan. Porra, não. Porra, foda de papo. É absurdamente boa. E a política dentro da história é muito bem trabalhada. Né? Não só político. Spider Jerusalém, melhor personagem que existe no mundo. Porra, ele é incrível. Ele é o pior tipo de pessoa, mas eu adoro ele. Mas é a pessoa que ama odiar. Exatamente. Sim, ele é escroto demais. Eu nunca terminei de ler Transmetropolitan. Eu comecei. Tá errado, mas é muito bom, cara. Leia que é muito bom. Eu preciso retomar as leituras. Faz um tempo que eu li, não cheguei até o final também. Mas a Panini podia republicar tudo isso aí, cara. Eu tive que ler Scansa, merda aí. A Panini tem dinheiro pra fazer essas paradas, mas, tipo, é aquela coisa. Elas não sabem se vai ter leitor pra isso, né, velho? Cara, eu dei muita sorte que eu comprei os 5 primeiros volumes em um bazar que teve aqui na minha cidade. Eu comprei os 5 primeiros volumes por R$30 cada volume e comprei o 6º pela internet mesmo. Caraca, 30 já... conto cada volume. Dei muita sorte. Estão inteirinhos aqui, tá aqui do meu lado. Mas o legal é justamente nessa, o Spider-Jerusalém é que se mete em campanha política, ele se mete com instituição religiosa, ele se mete com corporação, ele faz de um tudo e ele revira aquela cidade maldita de cabeça pra baixo, né, cara? E isso é o massa da história, né? Eu acho sensacional, assim, as críticas e os paralelos que você pode fazer com, obviamente, né, o mundo real, né, o mundo fora da ficção, né? E é incrível, assim, pô, as críticas que ele faz à religião, assim, eu fico louco lendo, assim, que ele bota o dedo numa ferida foda, assim. Você falando aí de religião sempre me faz lembrar bastante a... Teve uma edição especificamente resgatando um personagem obscuro lá dos anos 70, que é o Press Rickard, lembro? Que aí ele edição número 54, ele conta a história de um suposto presidente dos Estados Unidos daquela época do Flower Power. Então ele foi o presidente eleito com 19 anos, né? E aí ele é visitado por uma entidade, né? E aí conta a trajetória política dele toda, né? Não dentro do universo DC, mas dentro do sonhar, mas é uma crítica do quanto a política é influenciada por grupos, né? Tem uma hora que ele tá lá falando, começando a sua candidatura, e o Richard Nixon aparece no quarto e fala: você vai ser o novo presidente, já decidiram, né? Então a crítica é velada aí do Gaiman, dessa manipulação que a gente pode estar sofrendo, né? Vocês lembram dessa história? 54. Eu lembro, mas eu não tô pesquisando aqui agora, porque realmente eu li Sandman quando era pequeno e eu tô relendo agora só, então ainda não cheguei na edição 54. É. Mas é, eu acho, acho interessante. Não, não, tem uma edição especial dele aqui. É, sim. Desculpa, Albert, que realmente. Eu também li pouco Sandman, viu? Poxa, é uma falha aí de leitor que eu tenho. Falha de caráter de leitor. Pô, eu concordo. Eu só li o primeiro arco, Estação das Brumas, que é um arco absurdamente bom, mas eu não li. Cara, eu não sei qual arco do Sandman não é bom. Quando eu terminei, mesmo. Deu vontade de chorar. Que sim, acabou. Sim, é porque é muito bom, cara. Neil Gaiman tava na melhor época dele, escrevendo. Nossa, ali, demais, na minha opinião. A época mais lírica e poética dele, saca? Pelo menos na minha opinião. Vocês podem me odiar, mas não. Eu não gosto do Neil Gaiman, velho. Não, eu não gosto dele muito, mas não sei. Eu ia falar um negócio assim, velho. Eu ia comprar uma briga com vocês aí, cara. Não, cara, o Sandman é legal pra caralho. Eu não gosto, véio, do Neil Gaiman porque ele revira o lixo do Alan Moore. Esse é o Grant Morrison. Esse é o Grant Morrison, que eu gosto muito do Grant Morrison, na real. Mas enfim, Sandman é muito foda, cara, e eu preciso reler, na real, velho. Faz muito tempo que eu não... Cara, não, o Euler é tão homofóbico que ele não gosta do Neil Gaiman, diversidade, nada, só porque ele é um novo homem gay. A gente tá lendo muito safado. O cara é homofóbico. É verdade. Ai, caralho, porra. Foda que a galera vai acreditar, hein, cara. Essa imagem que o editor vai vender. Foi foda. Só que é foda, hein? Tá tipo aquelas coisas que você se releva a mentira da época. Você fala, não, beleza, a gente releva. Mas o problema é que hoje em dia os caras têm recurso e tal, e às vezes desenha, tipo, o Romita. Olha que tô saindo, hein? Dois. Cara, tipo assim, eu vejo o Romita desenhando. O designer de interior. Aquela geladeira mesmo, saca? Cara, eu só tenho uma coisa pra te falar. Se você acha que o Romitinha desenha errado, você vê de novo que você viu errado. Só isso. Não, eu não vi errado, beleza? Porque eu não vi nada. Eu vi uma geladeira. Não, você viu errado. Mas, enfim, é. O que mais? Mas pra mim, toda DC, né? Achar que o John Romita desenha bem é só um passo, tá bem ali. Vai se lascar. Ai, meu Deus. Só sendo cuzão aí, a gente vai encerrar que eu tenho que vazar, mano. Que não sei. Largou a bomba. Vai ter um cast que a gente vai fazer só sobre John Romita e Sensei. Vocês também, tem hora que vocês marcam pra gravar meia-noite, começa 1h30. Mas é culpa do José, você vê lá. Eu nunca. Tudo errado. Eu não tinha ido embora, pô. Não, eu vim aqui só encher o saco. E aqui, pelo Fuleiros. Eita, vou começar de novo que eu fiquei doido aqui. 1, 2, 3. Mamão. Sincronizado aí, Fred, pra te ajudar. Nossa, agora o Craig fala? Essa é a nova atualização? Nossa, não sabia não. Pode ser historiador em quadrinhos, o nome. Historiador em quadrinhos, beleza. Sim, isso tá na CLT. Tem sindicato. Sim, tem sindicato pra isso. Tem no contrato já. É porque eu pensei que o Fred ia roxear e tal. Pensei que tava animadão pra gravar o disso aqui, mas só que ele tá muito ocupado com as paradas de lá de HQ, do livro que ele tá pra lançar, então. O Albert, ele pode ser o mais velho de idade, mas eu acho que na cabeça o mais velho sou eu, velho. Que... Não, melhor ainda pro nosso editor. Fred agradece. Mano, Jeff Loeb, velho. Mais sobre... Jeff Loeb, velho, para com isso. Esse maluco é muito ruim, pelo amor de Deus. Também é ruim, velho. É ruim. Isso é errado. Fazer aquele liberal lá. Porque saiu aquela merda. Não, é o que eu expliquei, Fred, olha. Mas virou um podcast sobre Sense8 agora. Vamos voltar pra cara. Não, mas voltando aqui, o que eu tava falando sobre... Sou 20 do MDM, então acabo... pegando aquela porra, né? Que podia voar. 40 de pau. Mas tem! Mas tem clássico, né, cara? Vocês estão me ouvindo? Parece que tá ruim a conexão aqui. Sim, a gente tá te ouvindo tranquilo, tranquilaço. Relações públicas e sexuais do grupo. Oi, eu posso encerrar aqui a minha gravação? Pode, lógico, desculpa. Eu deixei porque, né, eu vou encerrar aqui então.